sozinho querendo agradar. Os primos da farra, o nosso amigo Jojo, também o Gabriel, o Júnior, o Osvaldo, o Demerson, o Carlos, Nasa, Nilson, o Sirene, tá todo mundo aqui. O meu amor virou brinquedo pra ti. O nosso amigo Pitico, o agiota da carroça, também tá aqui só de boa. Pode pedir empréstimo, viu? Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra mim. Alô, digital, aqui o Pitico. Sente esse seu jeito de querer me amar. Aí, Soberano, pra lembrar a sequência, na época Acadêmicos da Pedreira. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Eu tocando lá do Mauro Som, e você aqui na casa de São Mauro. Um monte de balde no ombro. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrar. Foi, foi! Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Diz adeus, nem me deu um tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar. Que você iria me deixar de ver. Búfalo do Marajó. Disse adeus e eu saí correndo. O nosso amigo Wanderson, um abraço a você, o grande cara de pau. Ele, as divas, mulheres do escurinho, aqui ao ladinho. Já já o escuro. Não me deixa assim. Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar, e você iria me deixar de vez. Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Aí, Pantera, já comecei, viu? Passou o boi e passou a boiada. Só você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixe assim. Não me deixe assim. Disse, não quer nem saber, não quero nem saber quem inventou a cerveja. Não quero é beber. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. Cadê o Diego? Ainda tá por aí? É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Alô, Eric! Eu largo Eric Motos, tudo, dos Safadões Prime. Basta disso, de bom. Você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor. acordei, louro. Hoje quando eu acordo. Cadê a Bel? Cadê a Bel? E não vi você. A querida Bel do Zap, meu irmão. Depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete. Aí, louro, só não deixa ela sentar, viu? Se não, meu irmão. CD ao vivo do Franjinha, de saudade, a primeira parte aqui no House Mix com Digital. Tempo que você não olha mais. Búfalo. Para as coisas boas que eu faço. Ei, Toninho, o patrão Escobar tá por ali, tá na área. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. Não consigo entender. Garçonete Adriane, trazer dois baldes aqui pro corretor soberano, meu irmão. Alô, Adriane! É isso aí, meu irmão. Me lembro lá do Tapera, Laílson. Sei que não vou mais sofrer, porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez comigo, dizendo que eu sou o seu amor. E que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. É tão bom amar. Essas marcantes vai rolar na Florentina amanhã. Ao som do Mega Príncipe. E a saudade com a carroça. No aniversário da ditadora Andresa Gonçalves. Vai ser rock fino. Coisa boa. Sei que não vou mais. O pesadelo acabou, ela veio pra ficar de vez comigo, dizendo que eu sou o seu amor, e que sofreu demais longe de mim. Meu amigo Alírio, um abraço a você. Alô, Alírio. Elis, a Morena, ela tá por aqui, o grande Alírio. Feliz Círio pra você, viu? Você, a sua Morena, aí, só de boa. É nóis, meu irmão. Meu amor. Desde a época. Pegou. Pois é. Pra tomar. Alô, cintura de ovo! Ela veio pra ficar. É tão bom amar. A gente já não se entende. E a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou. louro. E fica assim. É doido, meu irmão. Ipanema. Sem saber de mim. Os Correios na Pedro Álvares Cabral. Eu te encontro num bar e você está com outro alguém. Dá uma desculpa pro João Pé de Feijão. O Túlio Vereador de Marituba. Na frente dos seus amigos, você quer me distrair. Mas fica assim, sem saber de mim. Sem saber que eu estou um carente de amor. Você é o meu homem e eu sou sua mulher. E preciso ter comigo você. Todo amor que eu tenho é só pra você, mas você insiste em não entender o meu sentimento. Os meus amigos me falam que é só ilusão, que você não serve pro meu coração, e isso me deixa doído por dentro. E eu apaixonei por você. O que é que eu posso fazer? Você é a musa que vive nos sonhos. Seja amor ou paixão, você é pura emoção. É a mulher que todo homem quer ter. Querida Adriana, juntinho com a Márcia Pacheco. O meu sentimento, pois você não sai do meu pensamento. Aqui com a Márcia. Alô, Adriana. Eu amo você. Traz cerveja pra Márcia que ela quer beber. Meu Deus. Carroça da Saudade. Me apaixonei por você. O que é que eu posso fazer? Você é a musa que vive meus sonhos. Seja amor ou paixão. Adriana Juntini com a Márcia. É verdade, tá aqui curtindo a saudade. Descontato, né? Que todo homem quer ter. E agora eu vou te provar o meu sentimento, pois você não sai do meu pensamento. Eu amo você. Amo você. Rodrigo Caçaparra e a Loura. Amo você. Quanto tempo, né? Amo você. Eu amo você. Amo você. Eu amo você. Eu amo você. E você se foi de mim num dia lindo. E eu não acreditei. São Apolo. Que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, sabe que por dentro eu choro. Choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Agora sou eu quem chora. Curana também, você. Papai Joel, Alanzinho. Alanzinho Gaiato tá curtindo a carroça. Um abraço. Volta, vem me ver. Eu te amo. Cachaceiro da Saúde. saudade, meu irmão. Já tá por aqui, um abraço. Aqui, show de bom. Tanto quanto a gente se amou e de tudo que a gente passou. Ei, Marcelo, mete o gravizinho aqui, ajustar aqui pra ideia. Ou se está tocando a nossa canção, vamos dançar, faz de conta que é Seco da Série. Talvez que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Adriane, ela chega aqui ao lado da carroça com Mauro, saudade. Alô, Adriane, ela chega aqui, meu irmão. Tanto quanto a gente se amou e de tudo que a gente passou. Balde aqui ao lado, atenção, garçom, cabeça branca, o pega chifre, toda a galera bebendo. Ou se está tocando a nossa canção, vamos dançar, faz de conta. Que não sei como te falar, palavras não vão poder te dizer o quanto. Equipe Soledade desde cedo aqui, viver, tomando todas, meu irmão. Tem R$1.000 na mesa pra gastar. Não dá, não sei, não dá. Beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sentir teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Lailson, Eriane também. Ela aqui. O amor. Essa música pra ela? Não dá. Ah, garçonete. Sei, não dá. Vai dançar, Lailson. Nada é mais bonito do que amar você. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Aparelhagem de saudade do Pará. Pará. Está diante de você. Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A carroça de saudade. Passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não sei expressar. Garçonete Adriane, um balde aqui. o soberano. Rapaz, cadê a Adriane, hein, rapaz? É que ela some, meu irmão. Um abraço aí. O Adilei também. Toda a galera de Irituia. Curtir a carroça. Com esse amor. Da carroça. Alô, Adriane, aqui na frente, aqui atrás, Adriane. O outro lado também. Rapaz, cadê a Adriane? Bora, garçons, bora se aproximar daqui. A galera quer beber. Cadê os garçons daqui, hein? Não acredito em mim. Em nós dois, pelo menos em mim, não separe de mim esse amor sem fim. De peça, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Eu te amo, amor, como eu te amo, amor. Você é um pedaço de mim. Não me deixe assim. Fora a cintura de ovo. Vivo sem você. A mão é tão ruim. Que peço, entenda meu erro. Entenda meu erro. Entenda amor. Enfim. A carroça. Sou em nós dois, pelo menos em mim. Não separe de mim esse amor sem fim. De peça, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Com o Mega Príncipe amanhã na Florentina. E a saudade com a carroça. O aniversário da Andresa Gonçalves, a nossa administradora. Amanhã tem Floresta. Baby, baby, a gente terminou. E agora o

amigo Fábio Júnior também. Nosso amigo Theo das empresas de turismo. O Léo dos carros. Lá de Manituba. No telão. Passa aí, Marcelo. Como a Nice dança a ansiedade contra o crime. Vai tocar aqui em nome de Patrão Escobar. Pau na máquina. Vamos lá, filho. A carroça. Patrão Escobar desde a época, né, Toninho? Te dizer. Bora, Louro, bora, Bel. Equipe tô de boa. Nosso amigo Alito também, Vitinho Gabruna, Comando Centauros. Cortezinho. Né? Pra fazer aqui uma parada aqui de uma lambada. Eu quero ir contigo, amor, pro Super Dinâmico. É o magnífico digital do Pará. Toca aí DJ Netinho, só no caqueado. O Delano tá na